caso que de briga. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tem vontade de ir pra mim, pra nunca mais viver. Quero ouvir assim, ó. Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Oh, minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, porque te amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você disse. Já tentei, mas não posso. Tenho impressão que esse amor que existe entre nós, hoje só resta uma chama apagando. Com medo de ficar só, me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Chorar, oh minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, porque te amo saudade um pouquinho, despeça aqui lá no fundo do baú. Chega, mano! Tentei te esquecer, não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Eu vejo seu rosto em cada pessoa, passa na rua, em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua. Meus olhos procuram achar teu sorriso por toda a cidade. E mesmo dormindo, consigo fugir dessa minha saudade. Tentei te esquecer, não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Na hora do banho, você é a água que molha meu corpo. Até na toalha eu sinto seus beijos me deixando louco. No meio do sono eu sinto na boca o sabor do teu beijo. De novo amanhece e acordo queimando de tanto desejo. Tentei te esquecer, mas não vejo saída. Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida. Tentei te esquecer, mas não vejo saída.